Essa ideia de não resistas ao mal é, na verdade, a gente ter a nossa cabeça na luz, no melhor, e deixar a vida acontecer. Não é ficar brigando, ficar digladiando, não é verdade? Se nós ficarmos brigando e digladiando com as coisas que acontecem na vida, vai ser difícil a gente realmente ser feliz, ter uma estrutura legal. Se você perdeu um afeto, um namorado, um marido, mulher, sei lá, né? E ficar brigando com isso, porque é um mal, porque afinal das contas eu gostava, eu amava, eu queria. Você vai ficar brigando com isso, você vai perder grandes oportunidades para construir outras coisas, não é verdade? Só nessa questão, é melhor, vamos dizer assim, acredito, viver sozinho do que tu estar vivendo do lado de uma pessoa que não quer mais que tu viva, não é verdade? Tu ficar implorando afeto, gente. E olha o que existe disso. Implorando afeto. Fica comigo. Sem você, não sei viver. Ah, meu filho, não. Vim para lá para fazer o estágio na Europa. Não, não posso viver sem você. Que isso? Que estrutura nós temos? Nós estamos brigando com a vida. E interpretamos isso como um mal, né? Porque se estivesse do meu lado, nós seríamos felizes. Na verdade não é, né? Porque com esse apego aí, tu vive só te enganando, né? Porque a insegurança que você tem nesse relacionamento, né? Inclusive, se nós pegarmos até esse exemplo do filho que vai lá para a Europa, essa insegurança, o filho vai crescendo e certamente ele vai casar, vai construir sua família, é um mal para a tua vida. Certo? Então, mal e bem depende do nosso ponto de vista. E nós, se interpretarmos como mal, é não resistas ao mal. O que nós temos que se preocupar, então? No bem, não é verdade? Se é no problema do relacionamento, eu tenho que me preocupar em construir uma personalidade mais otimista, em construir a autoestima, em investir em mim mesmo, em acreditar na força da vida, ter fé, esperança, construir meus objetivos, meus ideais e seguir à frente. Isso é não resistir às coisas, às tentações, aos problemas que acontecem lateralmente. Eu sigo o meu caminho. Se eu tenho uma doença, não resistir ao mal é o quê? Buscar, entender por que essa doença está comigo, o que eu devo aprender com isso, procurar me reciclar, a cura, etc., e seguir adiante. Agora, ficar fixado na doença. Eu não mereci. Como é que pode ter isso comigo? Né? E se, agora que estava mais ou menos bem na vida, né? Aí que a gente chega à conclusão que estava mais ou menos bem. Né? Mas até não vi a doença, a gente não estava na conclusão que estava mais ou menos bem. Já estava ruim. Mas agora que veio a doença, daí, bom, né? Tá pior agora, daí então estava mais ou menos bem primeiro. E daí fica agora na doença. Daí fica digladiando em nossa mente, nossos pensamentos, todos voltados para o mal, que é a doença, não é verdade? Aí você vai acontecer o que com você? Você vai entrar em outros parafusos, criar outras doenças, outros problemas, e cada vez mais ficar rolando com o mal. E aí nós tocamos num ponto importante. Quanto mais nós nos ligarmos às coisas que nós interpretamos como más da nossa vida, mais elas vão acontecer. Veja que a profundidade dessas palavras de Jesus é grande. Quanto mais você ficar ligado nas coisas negativas, nas dificuldades, nos problemas que acontecem na sua vida, né? Muitos grandiosos deles, né? É só a tua interpretação, não tem nada de mal, você mais vai chamar dificuldades, problemas, dores, sofrimentos. Porque a sua mente, os seus sentimentos, é um pedido. Eu costumo falar para nos atendimentos, né, que a gente tem um tempinho até maior, nós nos comportamos muitas vezes que nem aquelas crianças, né? que um dia elas chegaram à conclusão que elas queriam um pirulito. Né? E, mãe, eu quero um pirulito. E aí a mãe diz assim, não, pirulito não é para outra hora. Agora está na hora do almoço. Olha o que nós temos aqui. E vai desfilando o tipo de comida que tem lá. E depois tem torta, então não sei o quê, porque é domingo, né? E a criança, eu quero o pirulito. Não é assim? Se ela botou na cabeça que quer o pirulito, ela quer o pirulito. O resto não serve nada. As mães devem saber que é assim que funciona, né? E nós, diante da vida, mesmo adultos, nos comportamos assim. Nem acreditamos no nosso potencial, nem acreditamos que merecemos ser felizes, nem acreditamos que merecemos a saúde, a alegria, a felicidade, né? Vivemos construindo uma vida em cima do pirulito. E, certamente, sempre que se queixando, né? Porque, afinal de contas, o pirulito é pequeno. Mas vivemos pedindo isso a Deus. Então, se na minha mente, nos meus sentimentos, eu vejo a vida pequena, eu vejo a vida problemática, eu vejo a vida mal, é isso que Deus vai me devolvendo. A vida vai me devolvendo. Posso dizer da boca para fora que eu queria ser feliz, que eu queria ter tudo, da boca para fora. Porque lá dentro, você insiste nas pequenas coisas, nas picuinhas. Olha, se a sua vizinha dá uma olhada atravessada, você já passa mal o dia. Ora, isto é viver no mal. Por quê? Se você tem ocupações lá no seu trabalho, cuidar da casa, marido, mulher, sei lá, né? Tantas outras coisas. Você vai ficar com a cabeça, com o seu sentimento, na olhada atravessada que a vizinha deu, só porque ela não te disse bom dia, enquanto ontem ela veio lá à tua casa pedir café emprestado. Então, quando as pessoas vivem assim, quando nós vivemos assim, são pedidos a Deus, que eu quero os males, os problemas, as dores, os sofrimentos. E da boca para fora, não. Da boca para fora, todos nós dizemos que queremos ser felizes. E ficamos brigando, né? Porque não dá mais com a minha vida, porque não sei o quê, não sei o quê. Lá dentro, continuamos pequenos, reclamões, queixosos, etc. Se eu estou dizendo alguma coisa que não é comum para nós, podem questionar. Não é assim. Hoje mesmo estava uma situação lá cheia de problema. Eu tô vontade de desistir de tudo, né? Aí depois veio o pensamento, tá, você está reclamando o quê também, né? Nós temos trabalho. Olha, nós somos uma região aqui que não tem gente para trabalhar. Pode ser o que quiser. Empresas procurando. Eu sei que às vezes o salário é baixo, etc, etc. Mas tem aí trabalho para todos, quem quiser. Ah, não tem aquele que eu quero? É verdade. Eu já fiz tanta coisa na vida que eu não queria e fui trabalhando. Né? Nós temos casa, comida, roupa, até a chuva agora já vem. Né? E todos os níveis de informações, internet, televisão, para conhecer a espiritualidade, para conhecer quem nós somos, de onde nós viemos, de onde nós vamos, tem tudo. Mas nós olhamos a vida. Alguém diz aqui que assim tem a maior parte da sua vida numa alegria, numa satisfação, ou com os problemas? Na verdade? Então, não vamos resistir às dificuldades da vida, aqueles que nós interpretamos como mal, e vamos seguir adiante com as nossas lutas, com o nosso pensamento elevado, que certamente nós nos faremos merecedores de coisas cada vez melhores. E eu estou falando isso aqui porque eu também, não é que porque seja perfeito, não é isso? Eu também tenho que exercitar. E isso é uma constante entre nós. E é bom que a gente sempre fale nisso. Quando a gente convive, né? Um quando está se queixando demais, dá um puxãozinho de orelha e escuta, não está demais não. Está reclamando o quê? E aí nós vamos conseguir se ajudar uns com os outros para a nossa vida ir melhor.